quiser também pode apertar. MC Sete, mais uma derrubagem. Sempre andando na paisagem de miragem da margem. Na verdade tá bombada por a versatilidade. Eu tô no trem, uma viagem, eu sou tô de passagem. Realidade intensa, prefiro ficar longe dela. Com a água do meu bonde borbulhando que sequela e me eleva. Me levando para o alto e me tirando da merda. Olho pro diretor e arrasta para ela. Se você nunca deu uma bongada do racha em casa, é porque você não sabe fumar. Se você entupiu o boing dando uma bongada é bala, passa ele pra mim que eu faço carburar. Pensamentos distorcidos pela mídia, eu me sinto em busca do infinito. Sem resquícios de algo mais digno no espírito rap consciente eu faço vivo. Não quero fino, vela, não cartela e sim ácido líquido. Bob Marley, inspiração, sujo pra travogativo. Satisfatório, movimento de progresso obtido. Versos escritos quando eu improviso, conto bate. Sigam que dinheiro é mais importante que o respeito ao miso. Da tela toda sequela alimentar, mas ela com aspirações. Dentro de porões decidem pra quem vai a verba. E na miséria, sociedade indiscreta, alienação. No jogo da seleção é a coisa mais bela. Não se esqueça, vê se cresce e aparece. Antes de julgar o próximo, olhe pra dentro de sua cabeça e resplandeça a verdade que está presente. Lanço foda-se pra facção, tanto faz ser nós a gente. Eu não vou parar, eu não vou deixar que eles acabem com meu direito de argumentar. Na verdade, sólidas batidas punks, atentado pelo poder bélico do Kang Honeyman. Não se expande, pane, passa de Tiacone. Nosso band é band mais poderoso que o filho do Hulk ou do Super-Homem. Não ligo se o mar tá estorre, lanço drop, o estilo é esse. Pra quem pode, pode, quem não pode. Se não aguenta a pressão do bonde, por favor me passa, porque agora sou eu quem vou fumar. Se não aguenta a pressão do bonde, por favor me passa, se quiser também pode apertar. Vem que tem, rasta main, de Belém, mais de 100, legaliza também. Eu vou além do além, no estilo rasta farizem. Porém, tu lê a vez de a quem e não conhece ninguém. Vai pra Xerém, não sabia nem que ainda rola Pac-Man no videogame. Mas desistem, o rap lhe convém. Tu percebe que não é Superman, população anda de trem. Tu de bom, está quem chega na gata chamando de meu bem. Usando gírias como gueto e arém, amém. Eu chego e colo no ouvido, explico como escuto o grito. Ela goza na minha roda, é bom, bom, gamo, ilo. Seu Maurício tá fudido, se é disputa, for comigo. Arranco tua cabeça enquanto tá sendo fino. Aí com várias sessão é intensa com o Honey Money. Joga no vogue da cone, várias gramas do skunk. Não se esconde, plane, não expande, pule pelo andame. Passa de hoje, a levada perfurante. Se não aguenta a pressão do bong, por favor me passa, porque agora sou eu quem vou fumar. Se você entupiu o bong dando uma bongada é bala, passa ele pra mim que eu faço carburar. Eu não quero mais saber de historinha ou de caô. Diz aí qual vai ser, qual será, qual já foi. Honey Money é inspirado pelos arcos, os presos fudidos, veio o som nascer quadrado. De fato alucinado pelo dom absurdo abstrato. Tive que pelo doutor ser consultado, não acho que o problema não é válido, acendendo baseado com os camaradas lá do perturbado, sempre inspirado. Da rua que eu tiro a minha essência, filtro a violência do dia a dia na frequência, na persistência, foda-se sua audiência. Minha certeza é cone cru na cabeça. É das ruas que eu tiro a minha essência, sem malevolência, o dia a dia na frequência, na persistência, foda-se sua audiência. Minha certeza é cone cru na cabeça. Se não aguenta a pressão do bonde, por favor me passa, porque agora sou eu quem vou fumar. Se você entupiu o bonde dando uma bongada é bala, passa ele pra mim que eu faço carburar. É, a Bochecha sempre quis essa letra aqui, né, gravada. Então, tá pronta aí em 2007.